tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Segura na palma. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Dá uma rodadinha na hora. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar. E a rodadinha agora. E agora tirando esse pezinho do chão. Está no céu, está no mar. Aonde ele está? Está no céu, está no mar. Na extensão do infinito. Segura na palma comigo. Eu não temerei, não, não, não, não, pois o Senhor está comigo. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar. Na extensão do infinito. Então tira o pezinho do chão. Está no céu, está no mar. Na extensão do infinito. Aonde ele está? Está no céu, está no mar. Na extensão. Católica. Como pode me amar Deus conhecer? sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor?

Governo do Estado. Você pode melhorar muito a sua vida e a vida da sua comunidade. Sabe como? Participando dos conselhos municipais e das associações que lutam pela melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Participe das reuniões do Conselho de Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente e outros. Apresente suas propostas, críticas e sugestões. Juntos e organizados, podemos transformar a realidade e construir cidadania. 89 FM. Nossa Rádio. Ouviu aí? Foi bem rapidinho o nosso intervalo. Já estamos de volta com o nosso Arena Sertaneja Gospel aqui na sua rádio preferida. É sertanejo? Arena Sertaneja Gospel. Sertaneja Gospel. Fora a chuva cai e me lembro do momento que as minhas lágrimas você veio enxugar. Meu coração não pôde esconder, não, que eu chorei pra ter você perto de mim e poder te dizer que eu sempre te amei, um sonho que Deus realizou. O nosso amor veio do céu, onde não há imperfeição. Meu coração gritando diz que eu te amo. Lá fora a chuva cai e me lembro do momento que as minhas lágrimas você veio enxugar. Meu coração não pôde esconder, não, que eu chorei pra ter você perto de mim. Te dizer que eu sempre te amei, um sonho que Deus realizou. Sertaneja Gospel. Essa é a história de um homem que fez o impossível. Tem um olhar tão bonito, irresistível. Sabe o certo e incerto sobre a verdade. Conhece a alegria de perto e o amor de verdade. Por entre planaltos e serras, por entre desertos e rios, andou sobre um mar feito onda, num vale das sombras venceu desafios. Mostrou que a paz sobre a terra é um sonho, uma luz no caminho, que Deus é o começo da estrada, que a fé é um tudo pra quem tá sozinho. Ele é Jesus, ele é minha luz, ele é o amor que dá amor aos corações. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é minha luz, ele é o amor que dá amor aos corações. Ele é Jesus. Veja Gospel. Aquele que está comigo conhece o meu coração e sabe tudo que se passa dentro dele. O meu tesouro hei de encontrar. Jesus, minha maior riqueza, nele posso confiar. A alegria de estar com ele, com nada sei que posso comparar. Jesus é o meu melhor amigo, vem comigo agora. Vem!

Estavam Paulo e Silas lançados em um cárcere, perto da meia-noite. Depois de um longo dia, a dor era insuportável e as marcas tão terríveis. Foram muitos os açoites. Aquele dia tão ruim parecia não ter fim. Eles tinham tudo para duvidar, tinham tudo para desanimar, tinham tudo para murmurar. Mas antes que o dia acabasse, eles oravam e adoravam. De repente um terremoto aconteceu. De repente o alicerce se moveu. De repente as portas se abriram e as prisões caíram, caíram. Tá difícil, tá sofrendo, tá doendo demais. Doendo demais. Adore.

Um traficante pode ter respondido sim. A diferença aqui entre um sim e um não é a vida do seu filho. Pais, quanto mais vocês se interessam pelos seus filhos, menos eles vão se interessar pelas drogas. Conversem sobre isso com sua família, amigos e comunidade. Unindo forças, a gente vence. Secretaria da Justiça. Governo do Estado. Você pode melhorar muito a sua vida e a vida da sua comunidade. Sabe como? Participando dos conselhos municipais e das associações que lutam pela melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Participe das reuniões do Conselho de Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente e outros. Apresente suas propostas, críticas e sugestões. Juntos e organizados, podemos transformar a realidade e construir cidadania. Nossa rádio, tá todo mundo curtindo. No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o Repórter Destaque no seu rádio. Começou a valer ontem, dia 1º de abril, o programa Litígio Zero, voltado para atender pessoas físicas e jurídicas que possuem dívidas em disputa administrativa com a Receita Federal, até o valor de 50 milhões de reais. Entre as possibilidades de negociação está a redução de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais para os créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Segundo a Receita, o novo sistema de renegociação tem diferentes modalidades, conforme o nível de risco do débito. Em alguns casos, na renegociação das dívidas, será observado o limite de até 65% sobre o valor total de dívida, com o entrave de 10% do valor consolidado, após os descontos pagos em até 5 parcelas e saldo devedor em até 115 parcelas. As dívidas de microempresas, pessoas físicas ou empresas de pequeno porte também poderão ser negociadas no âmbito do Litígio Zero 2024. Para tanto, é necessária uma entrada de 5% do valor consolidado dos créditos transacionados em até 5 parcelas e o restante pago em 12, 24, 36 ou em até 55 meses. Quanto mais curto o prazo de pagamento, maior o desconto. Por exemplo, se o plano escolhido for de 12 meses, será aplicada a redução de 50%, inclusive do montante principal do crédito. Se o contribuinte escolher a modalidade de até 55 meses para o pagamento, a redução cai a 30%, informou a Receita. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. Essa é a nossa rádio, Sistema Comunitária, operando na frequência 89.7 MHz, Belo Oriente, Minas Gerais. Senhoras e senhores, chegou a hora de aumentar o volume, de adorar ao nosso Deus. De adorar ao nosso Deus. O programa para toda a família. O máximo de adoração está chegando no seu rádio. Adoração máxima. O máximo do louvor. Bem-vindos. É Adoração Máxima. Olá, povo abençoado de Deus. Começando nesta quarta-feira mais uma edição do nosso programa Adoração Máxima, trazendo para você sempre o melhor e o máximo da adoração na sua rádio preferida. E eu, Diego Almeida, te faço companhia. É isso aí. Bora começar o nosso programa, porque a nossa primeira sequência, ela tá uma benção e eu te convido a conferir comigo. Aumenta o volume do teu rádio e vamos lá, que essa daqui é a primeira. O seu programa de louvor e adoração a Deus, abençoando a sua família. Deus, me leve pra um lugar que eu possa me esconder. Eu queria tanto um tempo com você. Deus, só por um momento me esconda da luta. Deixa eu te ouvir um pouco mais, Deus. E eu prometo que eu vou voltar mais forte, dependendo de ti e não da minha sorte. Neste momento me traga abrigo, eu preciso tanto da sua paz. Yeah. Derrame a sua paz sobre a minha cabeça. Tendo a sua paz, eu tenho a certeza que estou andando no caminho certo. Enquanto eu te louvo, mas eu